dollars and sex, sex, self. É o mínimo igual meu short. Lá em cima igual laje. Esse moleque me tira do sério, me deixa triste mais tarde. Pra que tanto número se a alma flora? Não tem guarda só quando o corpo frita. Eu tô no Brasil e pra muitos aqui o futuro é um caminhão pipa. Você me agarra de você que eu gosto. Eu sei o que passo com sua autoestima. Não ache que tá tudo bem, eu posso. Tá pra baixo mesmo cantando em cima. Eu vi glitter onde não tinha. Você viu glitter, me achou bagunceiro. Entre brigas e cinzeiro eu acordo primeiro pra ter foto sua em meu travesseiro. Minha mãe disse que eu me fudi. Minha amiga disse assim ser palmito. Segunda começo num trampo novo. Tô pensando em levar marmita. A vida tece rendas e rendas de incompatíveis passionais. Tão fãs de Lady Gaga, tão noras de Lady Di. Junto todo mundo fica, até as roupas nos varais. Na madrugada nossa tabuada é a do dois. Nessa conta demais. Inteligente igual Border Collie, mas sofre de borderline. Traz tanto amor a bordo. Fecha o olho e me leia. Em Braille, em Braille, em Braille. Fecha o olho e me leia. Em Braille, Braille, Braille. Fecha o olho e me leia. Em Braille, Braille, Braille. Fecha o olho e me leia. Em Braille, Braille, Braille. Caro menino branco, esse nosso encontro pede a lucidez. Saber o lugar que me encontro, você por sua vez. Se é pra andar ao meu lado, saiba que alguém foi senhor, alguém foi escravo. E entre nós, esse espaço pede alguns passos. Frigideira que gruda esse pão sem glúten. É que luta, eu puto, digo que é a última. Janela aberta, choveu no meu boot. Dala Sunset, sex, self. E você nem sabe quantas fotos tenho tua nu. Quantas vezes não fez sentido ter outro menino. Porque eu queria tu. Mil treta de insta, mil meninos brancos que ouve Ocean Frank. Prefiro mil vezes seu bumbum na minha coxa, embalando esse funk. Clay, clay, clow, clay, black, eu penso. Clay, clay, clow, teu placa, eu paro. Clay, clay, clow, teu placa, eu avanço. Clay, clay, clow, teu placa, eu colo. Clay, clay, clow, clay, placa, eu giro. Clay, clay, clow, teu placa, eu colo. Já que traz tanto amor a bordo, fecha o olho e me leia. Em Braille, em Braille. Fecha o olho e me leia. Em Braille, Braille. Fecha o olho e me lê. Pra ele, pra ele, pra ele. Fecha o olho e me lê. Pra ele, pra ele, pra ele. Deixa um pouquinho pra ler amanhã. E diga o que entendeu de mim. Deixa um pouquinho pra ler amanhã. Se o tempo amanhecer ruim. Deixa um pouquinho pra ler amanhã. E diga o que entendeu de mim. Deixa um pouquinho pra ler amanhã.